Primeiro de tudo, tomar banho, colocar o pijama, escovar os dentes, estourar a canção. Hora de dormir, lá, lá, lá, lá. Hora de dormir, boa noite. Já caí no sono, papai apagou a luz. Vamos todos contar os carneirinhos. Um carneirinho, dois carneirinhos.